like the one next to it, and the one next to that, and the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. You are so unlucky. With their three children. And something more. Last night, do you remember when you woke up and you yes. said you're here? Well, who did you meet? Who's here? TV people. Something's funny going on here next door. Something. Poltergeist é aquele êxito intemporal, um filme de todos os tempos que se via com o mesmo prazer em 82 como se vê hoje em 2021. É também um filme que tem à sua volta muito mais do que apenas a sua cinematografia. É um filme que vem embrulhadíssimo em mitos urbanos complicadíssimos. Isto é um filme de terror de 1982 que tem uma característica que o faz sobressair em relação aos outros. É um filme tipicamente Steven Spielberg, que à altura Spielberg não podia realizar porque estava envolvido com E.T. Era suposto ser uma continuação dos Encontros Imediatos de Terceiro Grau, mas quando Toby Hooper foi contratado para o realizar, um conjunto de interações entre Spielberg e Hooper transformaram-no naquele que é hoje o filme de terror que nós conhecemos. É um filme que vive das características de Spielberg, digamos que é Amblin, nas suas características, porque lida com uma família, com crianças, com toda a temática de os filmes tipicamente Spielbergianos, mas ao mesmo tempo é uma terrível e terrífica história de horror, porque trata de espíritos que assombram uma família e uma casa. Aquilo que o faz ser diferente dos outros é mesmo este calor humano, este amor familiar que trespassa, esta sensação de que esta família poderia estar a ser possuída por demónios ou poderia também estar a ser acompanhada por um pequeno extraterrestre que vinha cá ao planeta Terra para visitar, ou poderia ser uma família de qualquer outro filme de Spielberg, daqueles filmes que nós vimos ao sábado à tarde ou ao domingo à tarde na televisão. Mas não, tem aqui esta mãozinha de Toby Hooper que faz com que a experiência nos coloque os pelos das costas em pé. Conta-nos a história de uma família que compra uma casa que rapidamente se percebe estar assombrada por um espírito que morava naquele sítio, um espírito que lhe rapta a criança, a filha mais nova, para a dimensão dos fantasmas, através da televisão, e depois eles conseguem comunicar com ela, mas não a conseguem recuperar, e a associar a este terror dos terrores que é perder um filho ou uma filha criança, temos também todos os demónios que vêm para esta dimensão para nos aterrorizar. É um filme assustador em temas e até em imagens. Surpreendentemente, é para maiores de 13 anos, é um PG-13, ou um não aconselhável a menores de 13 anos, que faz com que muita molecada tenha borrado a sua cueca no cinema e muitos donos de cinemas terão gasto fortunas a limpar aqueles bancos com lixívia. No entanto, existem duas coisas que estão associadas a este filme que nada têm a ver com ele. Em primeiro lugar, aquele mito que diz que o filme foi na realidade realizado por Steven Spielberg, uma vez que Toby Hooper era apenas o seu testa de ferro, porque Spielberg estava contratualmente obrigado a não realizar mais nada ou não se envolver em mais nenhuma cadeira de realização por causa de E.T. E existe ainda hoje esse debate, que é um debate bastante apaixonado, diga-se, quem foi o verdadeiro realizador de Poltergeist. E temos também outra questão, que é este filme e toda esta franchise de filmes está assombrada. Existe um feitiço na vida real que faz com que este filme tenha sido agraciado com uma valente feitiçaria. Para começar, quatro pessoas que estão ligadas a este filme, quatro atores com grandes papéis neste franchise, morreram. a menina, que é a principal atriz, que vocês reconhecem, que coloca as mãos no ecrã e diz "They are here". Essa miúda fez 3 poltergeists e poucas semanas após o 3 morreu, com um problema muito grave, uma infecção nos intestinos que alastrou para o corpo todo. Morreu novíssima, tinha talvez 14, 15 anos. Morreu aquela que faz de sua irmã no filme, quando o seu namorado da vida real lhe pôs as mãos ao pescoço e a assassinou. Morreu também o ator Julian Beck, que faz de reverendo, que é personificação do demónio, do diabo, no Poltergeist 2. Ele entrou aqui e terá morrido passado algum tempo de fazer o filme. Ele tinha cancro no estômago, mas ainda assim é mais um elemento. Morreu também o chefe índio que faz alguns feitiços e que explica à família porque é que eles estão assombrados, Will Sampson, morreu também pouco tempo depois do filme ter sido feito. Alguns anos mais tarde, também o ator Lou Pearlman, que entrou nesta franchise, também morreu, mas será um bocado difícil tentar colar esta morte ao feitiço. Mas depois temos questões como o miúdo, o irmão da rapariga, o Oliver Robbins, na vida real, que quase que morria durante as filmagens porque o palhaço que foi utilizado para fazer as cenas do palhaço assassino, que era um palhaço mecanizado, terá tido um problema de funcionamento e terá estrangulado o miúdo, e foi Steven Spielberg que à última da hora o safou. De notar que este filme, na sua narrativa, o argumento deste filme roda em volta de um cemitério índio sobre o qual foi construída a casa desta família, e é daqui que vêm todos estes fantasmas, porque o construtor da casa terá tirado as lápides e terá deixado ficar todos os mortos sepultados naquele terreno e depois fez a casa por cima. Quando este filme foi feito, foram utilizados na cena em que a dona de casa cai na piscina e começam a aparecer esqueletos, foram utilizados esqueletos a sério, não foram utilizados esqueletos de plástico, porque o seu preço seria muito mais barato em aquisição do que esqueletos feitos para o filme. Ninguém sabia disto, além da pessoa que tratava dos adereços. As pessoas lidaram com aquilo como se fosse um conjunto de esqueletos de plástico, mas depois, quando se soube, obviamente que ajudou a colar este autocolantezinho de enfeitiçado de bruxaria ao filme. Entretanto, morreram mais algumas pessoas relacionadas com o filme, mas, como se costuma dizer, quando se fala desta maldição e de outras maldições associadas a filmes e a séries de TV, todas as pessoas que fizeram e participaram no filme da saída da fábrica dos irmãos Lumière, também eles já morreram todos, não é? Isto, com o tempo, as pessoas vão todas morrendo. Este franchise original teve 3 filmes e depois houve um remake mais recentemente, e também associado ao remake que foi feito há pouco tempo, o realizador diz que tinha a certeza absoluta que a sua casa esteve assombrada enquanto fazia o filme, ou seja, durante o tempo em que o filme foi filmado, havia um fantasma na sua casa a querer vingança de alguma coisa, e ele terá mesmo invocado um conjunto de bruxas e bruxos para lhe limparem a casa. Este episódio serve para abordar mitos urbanos relacionados com cinema e ao qual voltaremos um dia mais tarde. Now Steven Spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own. Its form is revealed. What is it? Its focus is clear.